9, o POB? 229. Gente, aprovado o táxi principal, Índia e Alfa, seu ponto de perdão no zero. Lá estou indo no 8.95, ajustado em 16, bom voo. Alfa, já vem aqui, Alfa. Seu ponto de perdão no zero, Alfa. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Julieta. Alfa antes da Julieta, ok. Número 05, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 200, limite holopreendedor. Esquerda 200, limite holopreendedor, 392, após, vai prosseguir Juliette, porção 10. Que Juliette, porção 10, o campeonato, né, 3-1-10. Meu Tango Serra, bom dia, senhor identificação, prossiga na chegada Bonf, vista para 4.000 pés, altímetro 1-0-6. Gol no 605, prossiga para 2.000 pés, 1-0-6, permanece no altímetro. 2.000-6, 1-0-5. Seis, 0, sete, 9, autorizado a alinhar em decolagem, pistão 0, 0, 0 graus, 1, 0, 9. 04, prossiga para 3.000 pés, 1, 0, 6, altímetro. Para 3.000 pés, está 3304. 5605 para antecipar o curso localizador, esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, vai reportar estabilizado 605. Zulu 79, decolado 21, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. 4V Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, bom dia, contato radar na decolagem, suba 320, na Cerebelo. 320, Cerebelo, tá 3179. Ativo. Completa ali a SEC 2 chamando torre 1 no 8 3 mal 9 5. Retorce. 3304, prossiga para 2000 pés, está autorizado ali a SEC 2, reporte o localizador. Para 2000, vai reportar no localizador, 3304. Bom dia, continua a pressão, ajuste no 0 no site, pode baixar travado. Já está baixando travado, já vem 17. Autorizado pouso, pressão no 0, vento 1,10 graus, 1,10 graus, voo no 605. E depois na 10, 605. Em aproximação e pouso para Salvador, a torre acabou de nos informar, chuva leve sobre o campo. O meu campo que é a ciência da aberta. 3304, nossa ciência. Estabilizado no LS, são 3304. 3304 completa, LS X-Ray, chamando torre 198 desse moral. 1895. Confere. 1605, no solo 25, nível direito, são 121, décima 9. Direita 219. Salvador, bom dia, tá 3304, passando Índia Serra, baixado, checado. 3304, continua aproximação, pista livre, ajuste 10 no 7. Informa chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Gente, tá 3304. 100, está livre a proa da posição Pelô. A posição Pelô completando a chegada a Bonfi, o Pioneiro 32. Prossiga na alta e reporte e entra da Juliette. Portando da Juliette. Cliente 2 mil pés autorizado, ILS X-Way, reportará estabilizado o Romeu Santos Sierra. Confirme novamente o vento, por gentileza, 3304. Tango Serra, para sua informação, o horário do Salvador agora opera em condições de instrumentos, o teto estimado 1000 pés, visibilidade 2500 metros e chuva moderada no momento. Cliente agradece o Romeu Tango Serra. O testou copiou as informações de da informação meteorológica agora no seu campo. E para essa informação, a horário do Salvador opera em condições de instrumentos, teto estimado em 1000 pés, visibilidade de 2500 metros, chuva moderada ocorre sobre o campo agora. ...304, no solo 29, nível direito, solo 121, decimal 9, repete ligar no pista. 219, tá 3304, confirma. Pode parar a torre como um nível no piso, exige o mão solo, então 3304, por gentileza. Gente. Alterna 13325. 9, obrigada. Agora sim. Prossiga via Juliette, portão 04. Juliette para o gate pass, na 3304. captando o localizador agora, o Papa Romeu, Romeu Tango Serra. Romeu Tango Serra completa, ILS X-Ray, chamando de torre 18, decimal 95. 18, nosso siga agradece, Romeu Tango Serra. Salvador, bom dia, é o Saiteixo, Papa Romeu, Romeu Tango Serra, agora com você, passamos tudo. Papá Romeu, Romeu Tango Serra, bom dia, continua a aproximação, ajuste no 07, vento 110 graus, 179. Ciente, ajustando agora 1097, Papá Romeu, Romeu Tango Serra. Romeu Tango Serra, rebote visual com o campo, só não tem sua malhada. Ciente, reportará Romeu Tango Serra. Pioneiro 32, desça para 4 mil pés, o altímetro no 017. 4 mil pés, 017, Pioneiro 32. Salvador, bom dia, vou 1923, ciente da Lima, atualização para Guarulhos. 23, Salvador, Guarulhus, tá aprovado 360, minuto cópia para a subida da El. Aguardando. O Romeu Tango Serra informa que avistou anteriormente a 1910. Romeu Tango Serra, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 129. E de pouso, antes para baixar travado, Romeu Tango Serra. O Serra no solo 36, livre à direita, solo 121, decimal 9. A livrar o 219, teu bom dia. Bom dia. Romeu, bom dia. Papá Romeu, Romeu Tango Serra, livrou na Eco para o Pátio 3. Prossiga aqui no Pátio 3. Ok, prossegui para o Pátio 3, Romeu Tango Serra. Rota 923, cópia. Rota 4923. Barulhos 360, rota confortando, bridge, pisolona 6, para rota azul. Decola no zero, curva direita, perfil da Dael, leita, poste vida bridge, terceira via. 5463, transponder, controle em 20.8. 9223, autorizado, Guarulhos, conforme a rota plano, 360, aprazou 10, bridge, aprazou 16, saída da El Leda, bridge, decoda 10 com curva direita, transponde 3463, controle 201. Então, confirmando, transponde 5463, e como vai voar após a Leda, bridge, não vai chegar a interceptar o Pizzolo 10, já intercepta já direto a Pizzolo 16, o 9923. Ok, então, vai depois de bridge, aprazou 16, 5463, eu transponde. 1,62 é quando o plano fecha final. Chamada, obrigado. motorista, livre descida para 2000 pés, altímetro 017. Livre descida para Pioneiro 32, 2000 pés. Portal 62 para puxa acionamento. Tem, está aprovado, puxa na minha ducha no táxi. Camará, 923. Janeiro 32, está executando o desvio para as informações. Enviado, Pioneiro 32. Por quantas milhas? Está retornando já para a posição pelo.